pra demonstrar o meu apego. Eletrônico, maracatu, atômico. Ouvido, tenham calma. Passa só um sorriso, ele é de... os pássaros. Morrer como morre o homem feliz. Nascer depois de cada batalha perdida e saber que a vida ainda tem muito pra dar e receber. Ser como são os pássaros. Morrer como morre o homem feliz. Nascer depois de cada batalha perdida e saber que a vida ainda tem muito pra dar. Toda vida pode ser inverno, toda vida pode ser carnaval. De bermuda ou de terno, quando chega o sono eterno, tudo é igual. No caminho o que importa é o caminho e não o ponto e ponto final. Segue meu amigo e companheiro, pega a tua estrada real. Pega a tua estrada do sol, do sol, do sol. Sei como são os pássaros. Morrer como morre o homem feliz. Nascer depois de cada batalha perdida e saber que a vida ainda tem muito pra dar e receber. Pode ser carnaval. De bermuda ou de terno, quando chega o sono eterno, tudo é igual. No caminho o que importa é o caminho e não o ponto e ponto final. Segue meu amigo e companheiro, pega a tua estrada real. Segue tua estrada do sol, do sol. Como são os pássaros. Morrer como morre o homem feliz. Nascer depois de cada batalha perdida e saber que a vida ainda tem muito pra dar. Factory Web Radio. De viver com essa gente. Nem com nenhuma gente. Nem com nenhuma gente. A desconfiança te cercará como um escuro. Pinto os cara velho de vermelho. E tinge os rumos da madrugada. E tinge os rumos da madrugada. Irão de longe as multidões suspirosas. Te cercará como escuro. coração. É divindade, é bonita, é perfeita. É divindade, é satisfação. É nada no pensamento, é tudo no firmamento. É nada no pensamento, é tudo no firmamento. É divindade, me bate no peito. É divindade, seu coração. É bonito, é perfeito. É divindade, é satisfação. É nada no pensamento, é tudo no firmamento. É nada no pensamento, é tudo no firmamento. É que me bate no peito. É divindade o seu coração. É divindade, é bonito, é perfeito. É divindade, é satisfação. É nada no pensamento, é tudo no firmamento. É nada no pensamento, é tudo no firmamento. É divindade que me bate no peito. É divindade o seu coração. É divindade, é bonito, é perfeito. É divindade, é satisfação. É nada no pensamento, é tudo no firmamento. É nada no pensamento, é tudo no firmamento. É divindade que me bate no peito. Divindade o seu coração. Divindade é bonito, é perfeito. É divindade, é satisfação. É divindade que bate no peito. É divindade no seu coração. É divindade, é bonito, é perfeito. É divindade. Oh, menina, já foi ativista. Oh, menina. deixado esperando. Sei que sempre faço coisas que tem te magoado. Alguém como você dizer. Não posso suportar seu jeito de ser. Quero seu dedão, você finge não entender. Brasilis, volta já. Toda quarta-feira, às 21h, vai ao ar O Rock Ainda Não Morreu. Um programa produzido por Roberto Trócoli e você só ouve aqui na sua Factory Web Radio. Factory Web Radio, 24 horas no ar. Hello, babies! Eu sou a Tati Bassi, vocalista da banda Tati Bassi and Devil Blues, e assim como vocês, estou ligada na FWR.rádio. Beijos, beijos, beijos! Eu sei quando não é amor. Eu sei quando acabou. Factory Web Radio, 24 horas no ar. A sua abdução tem data e hora marcada. Todas as quintas-feiras, às 21 horas, contatos imediatos. O toque frio dos sintetizadores. Um programa produzido e mixado por Ricardo Lopes, que você confere aqui na Factory Web Radio. Factory Web Radio, 24 horas no ar. Terra Brasilis está de volta. Thank you.

Factory Web Radio. Me lança, the good on the host, so he's a new boss. Has to have to, so nice. Milo South guys do Aja. Milo South guys do Aja call. The good on the host, so he's a new boss. Has to have to, so nice. Com toda essa angústia, o que que cê faz? Com toda essa angústia, o que que cê faz? Seu fundo de bucha, o que que cê faz? Com toda essa angústia. Quebrar o dedo em lixo pra quem é mole, nu, tá corre. Você ouviu Terra Brasilis. Estaremos de volta na próxima quarta-feira, a partir das 20 horas, aqui na Factory Web Radio.